Correto, na Aerostar já possui POB? Grande 5 POB na Aerostar. Transfere agora a torre 118 decimal meia dúzia para acionamento, táxi, decolagem, um ajuste 1018, um bom voo, papapapá, bravo, Mike Golf. Runway 10, windy 110 degrees, 9 knots. Check your land gear. Gear is rechecked, send clear to land 10, airport show 021. Bravo Mike Golf, livre acionamento, semi tax. Taxi via Alfa, Juliette 05 é o portão. Alfa Juliette para 05, China 3, 14. Para o táxi, voo no 649, PLB de 101, autonomia de 2 horas, alternando Aracaju. Voo no 649, táxi via Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1018, bom voo. Indy Alfa no ponto de espera torre 118, meia dúzia, ajustado 10, 18. Obrigado, bom trabalho, voo no 649. João de Barros. Oi. Checo Delta pronto, copy. Autorizado Manati, UNO 1000 pés, decolagem da UNO 7, curva direita via corredor Axé. Controle 120 decimal 8 e aciona o padrão 0125. 9, boa tarde. Após pouso e passagem do Airbus da Portugal, a linha mantém pista 10. Dois no TOB, parte 4, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10, 18, um bom voo, Mike Eco Delta. Parte 4, livre acionamento, também táxi, Mike Eco Delta. A Portugal 021, on the ground at 25, right, call 1219. Right, 121, that's 19, and a Portugal 021. Sr. Mike Quebec, boa tarde, prossiga. Firma o horário do plano, Vitor Mike Quebec. 830, vou checar, ainda não possui no sistema. Na minha escuta, guardando cópia, o Vitor Mike Quebec. Tá bom. Portugal 021, boa tarde, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, report before Juliet, Portugal 021. Chegou no 649, decolão. 649, acione transponder 5534, agora sim, no modo normal. Subindo pro 240, está sob contato radar, está presente, voe direto Leda. Ok, Leda, 240, 1649, boa tarde. Quatro nove, decolou os dois sete, controle 1208. 649, controle 1208. O Vitor Mike Quebec, pronto, copy. Autorizado Cairu Lourenço, 1000 pés, decolagem da 197, curva direita via corredor axé. O controle em 120.8, a torre em 118.612 e aciona o padrão 0161. A bordo, transfere a torre para acionamento táxi decolagem, ajuste 1018, bom voo, Quebec. As 4, livre acionamento, somem táxi, Vitor Mike Quebec. Bravo, Mike Golf, autorizado táxi até o ponto de espera, reporta para ingresso, pista 107. Bom, no 396, desce para 2018, lixo na LSX, reporta estabilizado. 2018, vai reportar estabilizado. Bom, 396. Estabilizado. Sim, virtual com capo. Placa final chama a torre 118.6. 186. Torre Salvador, trip 5491 ILS, virtual com capo. Trip 5491 no repórter externo. Reportar. Seu externo baixar a travada do 5491, né? Trip 5491, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 9 nós. Livre pouso na 10, trip 5491. Copy 5729, aciona a identificação, desça para 2000 pés, pro de duna, ajuste 1018. Velocidade está a critério, cera número 2 na aproximação, aeronave número 1 está a 2 minutos da posição duna. Autorizado ingresso, reposto cabeceira 107, alinhado pronto, bravo, Mike Golf. Autorizar ingresso na pista, reporte na cabeceira 107, a linha de pronto. tempo, espera e aguarde o Mike Eco Delta. Quebec, autorizado, táxi. É o número 2, no PAD 4. Reporta para ingresso para o Victor Mike Quebec. É o número 2, para táxi, no PAD 4. Nós temos uma aeronave já, que já ingressou na pista. No caso, o seu seria número 3 para decolar. 5491, Solos 34, Librano 219. 219, 491. 491, Librou. Solos 491, Librou. Livrou, Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3. Back acionamento na remota da 6321. Oceaner 6321 livre, chame táxi. Vai chamar. Salvador Bolsonaro, 3217, sentimento informe, cruza 220160. 3217, boa tarde, oceano, identificação, desça para 4000 na chegada Bond. 4000 na Bond, está 3217, morte, sentimento de velocidade. Positivo, está autorizado a manter a presente velocidade, então 3217. O senhor está seguindo como o número 3 na aproximação, tráfego à sua frente, posição agora de 11 horas 29 milhas. Está pronto? Autorizado a decolar 17, vento 140 graus, 7 nós. Delta após a rolagem da aeronave, a linha e mantém 17. Salvador, uma boa tarde, eu vou no 396, visão embaixo travado. 396 confirmando, já passou externo? Mais uma milha para o externo, 396. 562, 77 da Uniforme, autorização 130 Aracaju. Aqui, livre pouso, vou no 396. 130, prepare a saída, Conde, aguardando o copo. Eu aguardará. Ensino 20 decimal 8. 128, boa tarde. Gol. Bravo Mike Golf. Bravo Mike Golf. Sob contato radar Sabel 280. Voa direto Lefa. Direto Lefa, Lefa, obrigado, Mike Golf. Obrigado, Mike Eco Delta, mantenha a posição aguardando. O trip 5627, transcópio. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Conde. E após prossegue via Golf 677 até Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 0263 no transponder. Autorizado Aracaju, nível 130, decolando da 10 com curva esquerda na saída Conde. Interceptar Golf 677 após Aracaju. O controle de saída 208, transponder 0263 no trip 5627. Correto, confirmando o PAD 3. Afirmo. Ciente no PAD 3, chama pronto para o inspecionamento, trip 5627. Tomara quando, trip? Scanner 6321, 101, 340, confirma alternado, está pronto o táxi. Scanner 6321, no táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste 1018, um bom voo. Indy Alpha, 1862, dia 18, ajuste, obrigado, bom dia, senhora. Léo 89. Boa tarde, é o São 3155, formação agora em curso a Tango, Guarulhos 340, pronto, copo. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o pêndulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5557 no transponder. São Paulo, Guarulhos, 640, a saída é a da Elleda Eudes, está preso no 4477, 5577-208, o controle está 315. Correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento, são 3155. Boa tarde, Bruno 396. Bruno 396, boa tarde. Táxi via Alfa, reportando-se ao Taxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando-se ao Juliette, Bruno 396. Não. Papá Mike Eco Delta, segue um no meu pé direto Manati, ajuste em Salvador 1018. Direto Manati, 1018, tomará com a Nativo, quando possível ser chamado de pouso, Mike Eco Delta. Zero copiado. Juliette, 612 o portão. 612 o portão, vou no 396. Trápego, Salvador, Oxalé, 6327 na posição 01, na posição de fone, solicita a ideia, 240. Xanar 6327, formação em curso a Tango, Gels, autorizado nível 240. Decola da 10, com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Gels. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5575 no transponder. Utilizado em Léo, nível 240, decola da pista 10, com curva direita, com a decolagem, saída da El, correto, transponder 575, Chanel 637. Correto, portão 1, chama pronto para o expedicionamento, Chanel 6327. Árbitro mais Quebec, centro do tráfego, porém não visual. Se o tráfego está 4 milhas e meia à sua frente, a posição agora de 1 hora. Ciência Quebec. Para informar se o mesmo vai com pro direta para a plataforma? Já. Seguindo para a direta plataforma, o Victor Mike Quebec. Ciência Quebec, reportará através da barra. Bravo, Mike Golf, chame Recife no 288, alternando 1260. 288, 220, obrigado, Recife. Pedindo 2000, está autorizado ILS 5729? 5729, está autorizado o afinal ILS, 2000 pés ajustado 2018. Aguarde o vetor final para o localizador. Se for número 1, tem condição de girar da presente para o externo 5729. Está visual com a 10? Afirmo. Para 1.700 pés, para o do externo, reporte estabilizado, web 5729. Velocidade a critério, cheque transposto. Estabilizado, 5729. R 6321, decolou aos 44, controle frequência no 208. 208, boa. Está chamando 1904, muito mais que a 10. Entende. Portão 3217, vai embora, proibidor, vai apresentar formação, vai direita. Portão 3217, livre Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 618. 618, 2000 pés, 3217. Controle, boa tarde, Oxane, 6321. 6321, seu contato radar sobre o 320, perfil Arbor Elefa. Arbor Elefa 320. A passagem externo, ingressão localizadora web, jet 729. 729, completa sinal visual, chama a torre 1386. Muito bem, obrigado, 5729. 2 Salvador, uma boa tarde, Webjet 5729, ingressando no final da 90, baixado e travado. Webjet 5729, livre pouso 10, vento 120 graus, 99. Livre pouso 10, Webjet 5729. Lima, Kilo Zulu, reautorizado 4 mil pés, ajuste 1018. Cabral, prossiga. Salvador Candeias, da presente, o segue para regresso Salvador. Em condições de aprova rotatória da presente, 500 pés ajustado 2018. Quilo Romeu Oscar, 1.500 pés via corredores, ajuste 2018, estacionado 0153. Gente, confirme seu POB. POB 07 copiado, reposta através de Paripe, o Quilo Quebec Serra. O Romeu Oscar. ele autoriza Elefos 6321? Pousado, 6321. Elefos 6321. Informação, tem um tráfego do Kilo Romeo Oscar no corredor Vera Cruz, cruzando a Baía de Todos os Santos, ano 1500, tá? Sem frequência livre. 3217 para o localizador, curva à esquerda para o 150, reposta estabilizada. 150, reposta estabilizada, 3217. Tango Mike Eco Oscar, como recebe solo? Sim, só me confirma o passo que encontra-se. Sim, bata copiada, autorizado Jundiaí, nível uma centena, decola da 107 com curva direita no perfil da saída Coral. E após Coral, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5560 no transponder do Mike Ecosco. Já possui o TOB, o Mike Ecosco? Dois a bordo na bata, acionamento, táxi, decolagem, transfere agora a torre em 118 decimal 6, dúzia, o ajuste 1018, um bom voo. Solo, Salvador, 5627. 5627, prossiga. Pronto, pushback, acionamento, 43. Afirmo. Autorizado, reporta táxi. Tá, 5627. Volta 3217, final, passando Índia Serra, estabilizado aí, né? Avistado, TAM 3217, livre pouso no zero, vento 140 graus, 7 nós, confirmando o trem. Baixada e travada, preso pouso, pista no zero, 3217. Controle Salvador, boa tarde, Gol 0075, sente da Unifarm, passa nível 220. 075 da Gol, boa tarde, acena identificação, voo direto TAP, descendo aos 50. Voo direto TAP, descendo aos 50, Gol 0075. Senhor 6321, chama Recife no 2288, alternando no 260. Chama Recife no 2288, alternando 260, 6321. Salvador, 755, muito boa tarde, passando de dentro para o 160. No 755 da Gol, boa tarde, aciona identificação, dança o 60 na chegada bom. 060 na bom. Meus Cabral já no através da rotatória? Gente, confirma a atitude?